12-168 vai passar sim pra baixar e travar. 868, se não precisa, só vou dar essa livre. Mete. Meia, 2, 1, 2, solo 3, 6, direita, 1, 2, 1, decimal 1. Qual coisa solo? 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, boa noite. Boa noite. 5, 3, 1, 3, boa noite, mas a quanto espera? Avisa o contrato no final do mês. Após o Boeing da Gol, na curtíssima do ano zero, a Lima está em inscrito 5303. O Gol pode pousar? Afirmativo, livre pouso ano zero, 160 graus com 99. Mariposa, pista 1-0-8-8. Uno 868, solo 38, direita, 121, decimal 1. 5393, decolador 40, controle agora em 119.8. Sente, controle 119.8, trip 5393. Uma boa noite. Voo 1134, boa noite, ali mantém 10. Controle Salvador, boa noite, trip 5393, passando no 1500 pés na Puca. Boa noite, trip 5393, contato radar, suba para o nível 190 na saída Puca. 190 na saída Puca, 5393. 1134, decolador 45, controle agora em 1198, gol 1198, boa noite. Controle, boa noite, gol 1134. Boa noite, gol 1134, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370 Puca, gol 1134. Poderia voar direto na Pro de Jamo? 9250, boa noite, ali mantenho no zero. Plano 34, preparação devido a tráfego, corra esquerda para o A030, esquerda para o A030 até o cruzamento do nível 080, após autorizado voar direto Caju. Esquerda da 30, após 80, voa Caju, gol 134. No 34 informa o tráfego, 2 horas, 612 milhas, mesmo rumo, cruza nível 070 em subida, o tipo 1ATR72. Excelente, voo 934. No 098, autorizado, final ILS X-Ray, 110, reporte estabilizado no localizador. 250, livre de decolagem 10, Ventura 50 graus, 099. Afirmativo, reporte estabilizado, voo 098. Plano Caju, voo 1134. Decimal 48, controle agora em 119.8, bom voo. Muito obrigada, boa noite, 119.8, voo 9250. Controle Salvador, boa noite, é o voo 9250, passa agora a 2.000 pés, saída Pucajama, Maracaju. Boa 9250, contato radar, boa noite. Suba para o nível 350 na saída PUCA. Nível de extensão 350 na saída PUCA, gol 9250. Autorizado o PROA de Caju. PROA de Caju, 9250. Nona 34, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Tupã 3600, aciona a identificação, deixa eu ver a chegada na área para 2000 pés, o QNH 10 no meio. Nós estabilizados no X-Ray, pistão no zero, baixou, travou, capavio. 1098, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa noite, bom 098. Boa noite. Salvador, muito boa noite, esse é o Gol, 1098, estabilizados no X-Ray, 1-0, baixou, travou, capavio. Gol 1098, boa noite, livre pouso 1-0, vento 150 graus, 99. Positivo, tá livre o pouso na 1-0, o Gol 1098. Acione identificação, autorizado para o ETAP, que é legal no 01 no meio, reporte no ponto ideal de descida. ...250, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Direita, na sala 5395, chama o centro, Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 5001, livre de falar que chama 0, vento 1, 50 graus, 109. Noite, bom. 1-0, autorizado sinal e alinha X-Ray da 1-0, reporte estabilizado no localizador. Obrigado, até a próxima. Salvador, boa noite, Azul 5001. Boa noite, Azul 5001. Contato Paraná, suba para o nível 360 na saída da El. Pode operar direto da El, está livrando 2500. Autorizado Leda, o Azul 5001. Ok, direto Leda, obrigado. Assine a identificação dessa via, chegada Mari, para o nível 060, CNH 1-0 no meio. Zero, decolou 02, controle 199, decimal 8. Já 98, 3152, acione a identificação desta via, chegada a Mari para o nível 070, QNH 10 no meio. Olhe, Salvador, Boa noite, Rio 9810, decolou. Tá cruzando, curva direita, cruzando 2000. Boa noite, Rio 9810, contato radar, só para o nível 340 na saída Dial. 340 na Dial 9814. Torre São 9810. 4 mil autorizado, ele ainda cola 1-0, vento 1-4-0 graus e 1-0 metros. Pois, ITAP desta via para 2 mil pés, Senegal 1-0 no meio. Primativo Senegal 1-0 no meio. Dois, dois, quatro, vai falar do 04, controle agora em 119, sinal 8, bom. 19, 8 agora, Oxenair 6224, obrigado, senhor, até amanhã. Olhe, boa noite, é Oxenair 6224, decolado na Boca Aracaju, Jama Aracaju. Oxenair 6224, contato radar, suba para o nível 230 na saída Boca. Sai da boca, 230, possibilidade 190 para o Xané 6224. Primativo, suba e mantém nível 190, Xané 6224. Maravilha, será 190. Chama centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Azul 4107 reduza para 2209. Série 2224, autorizado final e LS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Controle da 3600, estabilizado e LS X-Ray da 1-0, tem um parado uma vez. Da 3600, chama em torre Salvador em 1-8, decimal 95. Torre Salvador da 3600, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. Está 3600, está precisado de LF. Pista 1-0, tem o campo a ver. Está 3600, boa noite. Segue trem, 20 pouso na 10, 140 graus, 099. Trem de pouso checado, autorizado pouso no 003600. 107, vetora só para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite localizador, desça para 3.000 pés, o Senegal no 0 no meio. Sino 52, desça via para nível 050. Curva direita para 060, desça para 2.000 pés, autorizado no final ILS X-Ray 10, reporte estabilizado no localizador. Curva 060, Uno zero, chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, 1, alternado 135, 98, 1. 3152, dessa via para 2.000 pés, KNH 10 no meio. Solon 10, libera direita, taxi Alfa Juliette, progresso 04. Livrando via direita, taxi Alfa Juliette, 2295, boa. Boa. 4, estabilizado no lock. 2224, boa noite, continua a aproximação, guardando que está livre, após o tempo pouso, baixar o trabalho. Boa noite, vai reportar contra o embaixado. Ativo, são 3152. Número 224, chama-se Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 126, 125, 125, certo. Azul 4107, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. Zona 52, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2224, checa o trem, autorizado pouso na 1021, 40 graus, com 10 nós. Passou externa, baixada e travada, passagem de 224, livre pouso. Salvador Azul 4107, final da 09. Azul 107, boa noite, continua a aproximação, repassa a passagem travada. Confirmar o vento, 2224, passaredo? 140 graus, 109, 224. Copiado. Indicador externo, baixado, travado, azul 4107. O 4107, continue, aguarda a fidelidade. Pena, escuta. Solo Zulu 5, libera direita, Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador. Direita, Alfa Kilo para o pátio 2, o passarelo 2224. Desuita. No 4107, livre pouso na 10, vento 140 graus, 18 nós. Livre pouso na 0, azul 4107. Localizador da 3152. 3152, chame torre Salvador em 118, a decimal 95. 95, obrigado, até já. Tá. 169-08, autorizado final, INS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Tá. lá. Como número 203, 152, não sei se você, obrigado. Azul 4107, solo azul 8, libera a direita, táxi alfa, silo para o pátio 3, atenção aos sinalizadores. Embaixo 3152, livre pouso na 10, 140 graus com 9, né? Livre pouso, posição na 0, 3152. Francês 152, solo 21, libere direita, táxi Alfa, Juliette 06. Direita da Via Alfa para 063, 152. Boa noite, autorizadora Caju, no nível 230, via Golfo 677, na escola da pista 10, com curva esquerda, na subida Fuca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5023, e o controle 119 de São Luís. Prosseguindo na sua escuta para o 06, ok? Afirmativo, 3152. Ok. O 12 para 3152 é Alfa Kilo para o 06, confirmo. Alfa Juliette para o 06. Ok, Juliette 06, obrigado. Continua a aproximação, repete a contrainha, baixa travada. Eu sigo no 8. Ele só repete ataque, gol no 8, meu 8. Azul 6908, perna baixada travada. 6908, realizado pouso na 10, vento no 40 graus com 1 no norte. Boa noite, informação de Charlie Ponceri. Autorizado Campina Grande no 370, o pêndulo 10, decola da 10, com curva à esquerda na subida Pucca, transição de par. Aciona 5025 e o controle 119.8, aguarda o despejamento. A informação Charlie Conchai separa árvore elétrica para saber com que você agora fala. Meia 908, solo 30, libera direita. Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 08. Livre, tá? E a parte de tal Índia, no ponto de espera, resposta pronta para decolagem, ajuste no zero no meio. E a Índia, resposta para a espera pronta, 8L. Boa noite, o Xamia 258, definitivo e voo em direto em Tampa, em busca para 2.000, ajuste no zero no meio, se autorizar a final para a espera. 1-0 com a primeira curva direita na subida Arbor, após uma posição elétrica, posição Oplor, e segue direto para o aciona 5556 e o controle 119.8. 228, correto, pode estar pronto para funcionar. Meia oito a linha, Nicola. 10, 10, 1, 4, 0 graus, 1, 1, 9.